antigamente era Paulo da Portela, agora é Paulinho da Viola. Antigamente era Paulo da Portela, mas agora é Paulinho da Viola. Paulo da Portela, nosso professor, Paulinho da Viola, o seu sucessor. Vejam que coisa tão bela, o passado e o presente da nossa querida Portela. Mas ora vejam que coisa tão bela, o passado e o presente da nossa querida Portela. Antigamente era Paulo da Portela, agora é Paulinho da Viola. Antigamente era Paulo da Portela, agora é Paulinho da Viola. Paulo da Portela, nosso professor, Paulinho da Viola, o seu professor. Seja de coisa tão bela, o passado presente da nossa querida Portela. Mais horas veja que coisa tão bela, o passado presente da nossa querida Portela. Paulo, com sua voz comovente, cantava ensinando a gente com pureza e prazer. O seu sucessor na mesma trilha é a razão que hoje brilha, vaidade nele não se vê. Ó Deus, conservai esse menino, que a Portela do seu natalino saúda com amor e paz. Quem manda um abraço é Rufino, pois Candeia e Pipolino lhe desejam muito mais. Antigamente era Paulo da Portela, agora é Paulinho da Viola. Antigamente era Paulo da Portela, agora é Paulinho da Viola. Paulo da Portela, nosso professor, Paulinho da Viola, o seu sucessor. O passado presente da nossa querida Portela. O passado presente.